Outra participação do cineasta António Pedro Vasconcelos. O que me parece mais surpreendente nesta atitude do governo de querer fechar compulsiva e inapelavelmente a Rádio Livre deste país é que ela denuncia o desconchavo da política do governo de Cavaco Silva, ou seja, a atuação dos vários ministérios parece contradizer a imagem que o primeiro-ministro quer dar ao país de ser um homem com um rumo firme e que dirige uma equipa coesa. Ora, o que se assiste é ao contrário. Dá a impressão de que cada ministério, cada ministro, faz o que quer, obedecendo, de resto, a filosofias políticas que vão do mais puro estilo conservador, passando pelo toque liberal e pelo toque social-democrata, a posições próprias dos países do leste. Para dar exemplos, na agricultura, o ministro Álvaro Barreto comporta-se como o melhor aliado da constituição do latifúndio, mas já na saúde, a ministra parece querer a sovietização da medicina. Na cultura, por outro lado, a política de cinema, como se viu há poucos dias, fica à mercê de um simples secretário de Estado do Orçamento. Enquanto na política africana o PC não faria melhor. E na comunicação social. Então aí o governo vai da liberalização total dos jornais, entregando-os, como se viu também, de forma pouco clara e transparente, aos grupos económicos amigos, até à recusa em abrir mão do monopólio estatal na televisão à iniciativa privada. Ora, o que se passa agora com esta decisão de silenciar, de repente e por um período indeterminado, cerca de 800 rádios, estações de rádio, que são essenciais às garantias de democratização da informação, é, a meu ver, um misto de disparate, de arbítrio e de prepotência, que vai reforçar o controle do Estado e, sobretudo, dos poderosos interesses da Igreja neste campo. Penso que é inadmissível o que se está a passar, e que se deve protestar por todos os meios para impedir que isso se venha a concretizar nas vésperas do próximo Natal. É preciso que o Primeiro-Ministro se converta a esta verdade política essencial, é que a democracia não é a ditadura da maioria. Dia da Rádio. Todos na mesma onda. Já se disse, dentro de 2 minutos teremos nova síntese informativa, logo depois a participação do Rádio Clube de Pombal, distrito de Leiria, e depois Coimbra. Esta emissão tem nome e rosto. Distrito de Coimbra. Nova Rádio, Rádio Atividade, Rádio Arganil, Rádio Asas da Beira, Rádio Beira Litoral, Rádio Boa Nova, Rádio Campanhesa, Rádio Sertana, Rádio Clube Foz do Mondego, Rádio Clube de Lausanne, Rádio Clube de Montemor, Rádio Comercial do Centro, Rádio Maiorca, Rádio Popular do Conselho de Sor. Todos na mesma onda. Hora do Continente, 14h29, Hora dos Açores, 13h29. Dia da Rádio. Todos na mesma onda. E 30 hora do continente, 13h30 nos Açores. Dia da Rádio. Todos na mesma onda. Síntese informativa com João Paulo Baltazar. Partido Socialista, Vítor Constâncio afirma e assina não regresso. Uma posição tomada em carta que hoje foi enviada à Comissão Ad Hoc da Assembleia da República. Na Polónia, o governo bate o pé, os estaleiros de Gdansk vão mesmo fechar. Declarações do porta-voz oficial do Executivo de Rakowski, publicadas hoje num jornal alemão federal. Melhoria gradual das relações entre as duas Coreias, no final do último encontro as delegações a sublinhar progressos para conversações parlamentares alargadas sobre um pacto de não agressão. Governo aumenta pensões, aumentos entre os 10% e os 12,8% para pensões de invalidez, velhice e sobrevivência. Estes aumentos terão efeito já em dezembro e ainda no subsídio de Natal. Comigo, a criança vai sempre atrás. O slogan de prevenção transforma-se agora em lei. Crianças com menos de 12 anos não podem viajar nos bancos da frente dos automóveis. Os condutores em falta pagarão multas entre 1.000 e 5.000 escudos. Nos Açores, acidente naval mata 2 militares norte-americanos. Os 2 militares, um homem e uma mulher, trabalhavam numa operação de reboque a uma milha da Praia da Vitória, em Angra do Heroísmo. De repente, o cabo que ligava o rebocador aos dois barcos que estavam a ser puxados rebentou. O homem teve morte instantânea. A mulher foi recolhida do mar já esta tarde. Portugal e Marrocos, mais uma ponte flutuante. Chama-se Lusitânia Expresso, o ferry boat que vai ligar Portimão a Tânger, já a partir de março do próximo ano. E daqui a pouco, a imagem de todos os dias, as carrinhas velozes vão sair das gráficas e espalhar um pouco por todo lado os 3 jornais da tarde. Aqui nesta onda nacional, a repórter Paula Santos tratou já de espreitar as primeiras páginas. Ouro a 300 vozes no canto do cisne. Rádios locais mobilizam em protesto contra a medida governamental. É assim a manchete do Diário de Lisboa, tema que abre a edição de 17 de novembro do Diário de Lisboa, neste dia D para a Rádio de Portugal. Vê outros destaques, fundamentalmente políticos, também de KDL, destaques dos quais falaremos mais à frente. Para já, a referência à manchete que é dedicada ao Dia da Rádio. Tema que o Diário Popular remete para as páginas anteriores. Na primeira página, uma foto de Zita Seabra, sob o título Zita Seabra, um livro aberto. Isto a propósito do lançamento do livro O Nome das Coisas, lançamento ontem à tarde no Hotel de Lisboa. Diário Popular distribui restantes títulos, puxeado pelo Congresso de Freguesias no Porto e pelos buracos que vamos ter em Lisboa durante mais 10 anos. Chiado reabre em época natalícia, sob um túnel a erguer até ao fim do mês. O título do Popular, que fala ainda de desporto, puxa para a primeira página o nome de Manuel Matias, um maratonista esquecido que já está no Benfica. Já que dissemos, a política é privilegiada na primeira página do Diário de Lisboa. O GT, PS, PCP dividem títulos que fazem a cara do vespertino. Pereira Lopes, demissão da UGT adiada com condições. Título do DL, que fala ainda da resposta do PC ao livro de Zita Seabra e da campanha lançada pelo PS para a angariação de fundos destinados a amortizar dívidas a 300 mil contos. Números também a fazer em manchete da capital, mínimo é 14.600 escudos. Esta é uma referência ao aumento das pensões, hoje anunciado pelo Governo. A capital divide a primeira página com referências ao futebol. É pouco, a seleção cansa ao primeiro golo. O título da capital em relação ao jogo de ontem entre Portugal e Luxemburgo. Também a capital reserva para as páginas anteriores o Dia da Rádio em Portugal. Paula Santos com as histórias para ler hoje nos Jornais da Tarde. Outras histórias ao longo do dia nesta cadeia nacional de mais de 300 rádios, de norte a sul do país, a mesma sintonia. No Porto, muitos ouvidos atentos, como nos conta Jorge Ribeiro. No Porto, a escala de frequências apresenta 20 pontos onde é possível sintonizar a emissão nacional do Dia da Rádio. Há mais 3 emissoras que não vêm referidas no anúncio publicado ontem na imprensa que passaram a aderir ao Dia da Rádio. As poucas rádios do Porto que decidiram não participar nesta gigantesca cadeia de protesto apontam 2 razões para estarem afastadas do Dia da Rádio. Por um lado, foram pressionadas politicamente, acreditando, primeiro, que o Governo venha a favorecer as rádios que não entram nesta emissão. E, em segundo lugar, estão esperançadas neste ou naquele conhecimento dentro da Comissão Nacional que vai analisar os pedidos de alvará. Há um número ainda mais reduzido de rádios que se declaram abertamente satisfeitas pelo negócio que já conseguiram fazer estes anos. Sem qualquer projeto de rádio, elas pretendem apenas fazer o máximo de dinheiro até ao dia 24 de dezembro. Os jornais do Porto estão a receber nas suas redações inúmeros testemunhos de apoio ao movimento das rádios livres. Jorge Ribeiro, no Porto e um pouco por todo o país, a onda das telefonias, o prazer da rádio contra o ruído ensurdecedor do silêncio. Aqui, a informação vai regressar quando forem 3 horas no continente, 2 horas nos Açores. Dia da Rádio. todos na mesma onda. Cadeia radiofónica, a Escola Nacional e ainda Vilhas. Já se disse dentro de 25 minutos, sensivelmente, logo a seguir à síntese informativa, portanto, em programa, um debate com todos os representantes dos partidos com assento parlamentar. Carlos Andrade irá moderar este mesmo debate, que conta com a participação de Carlos Encarnação, do PSD, Jorge Lacão, do PS, Jorge Lemos, do PCP, Isabel Espada, do PRD e Narada Coissoró, do CDS. Tema de fundo para este debate, o fecho e as frequências a distribuir às rádios locais. Hora do Continente, 14h36, nos Açores, 13h36. Esta emissão tem nome e rosto. E voz, Maria Celina, vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas. O Sindicato dos Jornalistas está naturalmente apreensivo e preocupado com os riscos de desemprego que muitos dos seus associados enfrentam devido à política do governo no caso do licenciamento das rádios. Esse é, de resto, o seu papel. Mas ao longo dos anos, a verdade é que o Sindicato dos Jornalistas tem vindo a desempenhar um outro papel, talvez mais importante, ligado às condições do exercício da liberdade na comunicação social. Estamos, precisamente neste momento, com uma situação dessas. Ainda ontem, o Sindicato divulgou um comunicado em que denuncia os expedientes administrativos e os falsos argumentos de natureza técnica, que não temos dúvidas, mascaram apenas um ataque à liberdade de informação. Não deixa, aliás, ser curioso que, do ponto de vista económico, o governo esteja possuído de uma vontade de liberalizar, enquanto que, do ponto de vista da comunicação social, a sua vontade manifesta seja o controle do exercício da liberdade de informação. Podemos, de resto, encontrar estes dois elementos contraditórios no caso da rádio comercial. O governo quer liberalizar o capital, entregando a empresa ao setor privado, mas reservando para si o controle da informação. Colocado de outra maneira, é este mesmo problema que surge no licenciamento das rádios. Envolvido em vários filtros controladores, arredada a hipótese de vingarem para já projetos inovadores que concorram com a rádio velha e monopolista, é evidente que o processo de licenciamento é um campo minado para a liberdade da informação em Portugal. Isso no campo económico. As concentrações e as liberalizações são conjunturais, isto é, elas avançam ou recuam nos diferentes momentos históricos. As condições do exercício da liberdade de informação têm uma linha progressiva, diretamente ligada ao desenvolvimento e à maturidade da democracia. E é isso que parece não ser entendido. Por isso é ridículo este governo dar sério e bem posto, atravessar-se à frente da história. Mas a história está cheia de figuras ridículas. Depoimento de Maria Celina, vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas. Dia da Rádio. Todos na mesma onda. E agora Leiria. Esta emissão tem nome e rosto. Distrito de Leiria. Rádio Alfa, Rádio Antena Jovem, Rádio Cardal, Rádio Clube Cister, Rádio Clube de Leiria, Rádio Clube Marinhense, Rádio Clube de Pombal, Rádio Costa Oeste, Rádio Litoral Oeste, Rádio Lis, Rádio Margem e Rádio Nazaré. Todos na mesma onda. Boa tarde, Pombal. Esta é a participação do Rádio Clube de Pombal. É mais som, música, Rádio Clube de Pombal. Informação sempre na hora exata, Rádio Clube de Pombal. tempo que o Rádio Clube de Pombal está a participar neste inédito simultâneo radiofónico que envolve largas dezenas de rádios que, como nós, têm algo a dizer sobre o processo legislativo em curso. Conosco no estúdio está o Presidente do Rádio Clube de Pombal, Sr. Menezes Falcão. Qual a sua posição face à lei da rádio? O Rádio Clube de Pombal tem, obviamente, uma sensibilidade bem definida quanto ao problema das rádios locais. Sublinhamos, em primeiro lugar, que se trata de um trabalho que está a ser feito com entusiasmo e com gosto por um grupo de jovens inteiramente voltados para uma mensagem social e cultural caracterizada por um interesse que não deixa de ser também nacional. Considerado na sua utilidade regional, a recolher pretensões e sugestões e a explorar iniciativas de raiz cultural e de interesse local, o Rádio Clube de Pombal considera acertada a medida que aponta para a disciplina que se impõe na utilização de frequências. É evidente que uma pulverização arbitrária de instalações de rádios locais seria criar um clima de desordem difícil ou impossível de controlar. Acertada, portanto, a preocupação de se disciplinar e regulamentar. Quanto à regulamentação, parece-nos bem articulado o conjunto de preceitos a utilizar, embora não nos pareça particularmente feliz o estabelecimento de um período de silenciamento por coincidir com a época natalícia. É publicidade que se perde, é uma época propícia a mensagens especiais que ficam silenciadas. De qualquer forma, o que tem que ser nem sempre é aliado do que deve ou convém ser. Importa, portanto, agir. E então, a ter que agir, quanto mais depressa, melhor. E pronto, é o final do espaço reservado ao Rádio Clube de Pombal, que de resto deseja ainda às rádios que já por aqui passaram e às que ainda irão passar um futuro adequado às suas pretensões. É mais som, música, Rádio Clube Pombal. Informação sempre na hora exata. Rádio Clube Pombal. Esta emissão tem nome e rosto. Distrito de Leiria. Rádio Alfa. Rádio Antena Jovem, Rádio Cardal, Rádio Clube Cister, Rádio Clube de Leiria, Rádio Clube Marinhense, Rádio Clube de Pombal, Rádio Costa Oeste, Rádio Litoral Oeste, Rádio Lis, Rádio Margem e Rádio Nazaré. Todos na mesma onda. Esta foi a participação do Rádio Clube de Pombal. Ouvimos o depoimento de Menezes Falcão, diretor da estação. E agora, Coimbra. Esta emissão tem nome e rosto. Distrito de Coimbra. Nova Rádio, Rádio Atividade, Rádio Arganil, Rádio Asas da Beira, Rádio Beira Litoral, Rádio Boa Nova, Rádio Campanhede, Rádio Sertana, Rádio Clube Foz do Mondego, Rádio Clube de Lousã, Rádio Clube de Montemor, Rádio Comercial do Centro, Rádio Maiorca, Rádio Popular do Conselho de Sor. Todos na mesma onda. Boa tarde, Montemor Velho. Esta é a participação da Rádio Comercial do Centro. Quatro horas por dia nós pensamos em si. Comercial do Centro, Serviço Regional de Radiodifusão. comercial do centro. Carapinheira. Olá, amigos. Como já se aperceberam, esta é a voz da RCC, Rádio Comercial do Centro, ex-Rádio Clube Carapinheirense, com estúdios em Carapinheira, Conselho de Montemoro Velho e Distrito de Coimbra. Saudações radiofónicas para todos aqueles que nos sintonizam nesta emissão em cadeia com a cobertura integral do território nacional. Muito haveria a falar da Rádio Comercial do Centro. Apenas vos digo que trabalham connosco 64 pessoas nas 24 horas de emissão diárias, emitimos nos 101.5 MHz, fazemos cobertura total da região centro e temos uma potência de 2.000 watts. No entanto, a emissão de hoje não se compadece do projeto individual de cada rádio, mas sim sobre a globalidade do fenómeno nacional que se designa por rádios locais. Daqui da região centro, localizada entre Coimbra e Figueira da Foz, saúdo todos os ouvintes e colegas, fazendo força e incutindo esperança que os responsáveis pela comunicação social deste país sejam sensibilizados para esta grande realidade nacional de projetos culturais de cada concelho e região, de forma a que haja igualdade e justiça na atribuição das frequências. Entendemos que, a exemplo de outros países, que as referidas atribuições de frequências deveriam processar-se sem o encerramento das rádios locais, porque irão provocar rupturas de projetos e inviabilizando outros. É neste sentido que a RCC, Rádio Comercial do Centro, se juntou a esta emissão, procurando ser mais uma voz, não de protesto, mas sim de sensibilidade, para o processo de legalização desastroso que põe em causa um elevado número de postos de trabalho, sendo a maior percentagem de jovens que encontraram nas rádios locais o seu primeiro emprego e realização pessoal. Crente ainda nos nossos governantes, envio para todos que me ouviram um abraço artesiano, incutindo-lhe esperança no futuro. Bem-ajam. Olá, Zona Centro. Cobertura total, só conosco. Rádio Comercial do Centro. FM Estéreo. 101 MHz. Esta foi a participação da Rádio Comercial do Centro Montemoro Velho. Esta emissão tem nome e rosto. Distrito de Coimbra. Nova Rádio, Rádio Atividade, Rádio Arganil, Rádio Asas da Beira, Rádio Beira Litoral, Rádio Boa Nova, Rádio Campanhede, Rádio Sertama, Rádio Clube Foz do Mondego, Rádio Clube de Lausanne, Rádio Clube de Montemor, Rádio Comercial do Centro, Rádio Maiorca, Rádio Popular do Conselho de Sor. Todos na mesma onda. Hora do continente 14h49, nos Açores 13h49. Cadeia radiofónica, nível nacional, às 7 da manhã éramos 250, somos 317. Ainda antes da síntese das 15 horas do continente, 14 nos Açores, depoimentos de Arons de Carvalho, deputado da Assembleia da República, e ainda Artur Portela, presidente do Conselho de Comunicação Social. Também depois da síntese informativa, da próxima síntese informativa em antena, um debate com todos os representantes dos partidos com assento parlamentar. Tema de fundo para este debate, o fecho e as frequências a distribuir às rádios locais. Agora música. I'm Cadeia radiofónica a nível nacional, também para a região autónoma dos Açores. Hora do continente, 14h53. Hora dos Açores, 13h53. Esta emissão tem nome e rosto. E também uma voz, Alberto Arão Carvalho. Arão Carvalho, dia 24 de dezembro, as rádios vão ficar caladas por tempo indeterminado, as novas rádios. Que comentário que faz a isto? Comentário muito desfavorável, ou seja, creio que é um dos atentados mais graves à liberdade de informação em Portugal. É uma paragem desnecessária. O Governo justifica com a necessidade de não pressionar a Comissão, mas não creio que a Comissão se pudesse sentir pressionada por isto. Creio que a Comissão pudesse já sentir pressionada, sim, pelas entidades que a tutelam, e a maioria e o Governo tutela grande parte dos membros da Comissão. Penso que o encerramento das rádios por um período indeterminado vai provocar uma seleção de caráter económico-financeiro, sobrevivência económico-financeira e não uma seleção de qualidade. Penso, portanto, que é um aspecto bastante grave. E creio que o país se aperceberá no dia, a partir do dia 25 de dezembro. O panorama da liberdade de informação e o panorama da comunicação social em Portugal será diferente sem rádios locais. E as pessoas vão se aperceber disso no dia em que elas fecharem. Ao falar em comissão, está a falar na Comissão Consultiva para as Rádios. Arons Carvalho integra a Comissão Parlamentar da Comunicação Social. Essa comissão já pediu explicações ao Ministro? Pediu hoje mesmo, pediu ontem mesmo, ou seja, falámos com o Ministro, pusemos as questões, todas essas questões relativas ao encerramento. E não que resposta é que tiveram por parte do... Bom, uma resposta que não divergiu muito da resposta habitual. A paragem portanto tinha terminado. Perguntámos se o Governo tinha dado instruções aos seus representantes na Comissão no sentido de fazer uma previsão mínima sobre o tempo de encerramento. A resposta foi que o Governo não tinha dado instruções nesse sentido, a não ser que tentaria que a Comissão funcionasse o mais rapidamente possível. Simplesmente, quantificando esse mais rapidamente possível. Não é, o Governo não é capaz de quantificar, ou seja, ninguém sabe se as rádios vão estar paradas um mês ou mais de um mês. Apenas obtivemos a convicção de que, ao fim do mês, os primeiros alvarás de licenciamento poderiam ser atribuídos, mas nem sequer soubemos qual é que era a prioridade, ou seja, vão começar a ser... licenciada das estações de Lisboa e do Porto, por exemplo, ou as estações de Lisboa. Ficou a ideia, portanto, de que esse licenciamento será feito... Parcelarmente, e não totalmente, e não em pacote. Portanto, distrito a distrito, ou conselho a conselho, em todo caso, o Governo não tem nenhuma ideia sobre por onde começa e por onde vai começar. E, portanto, não temos nenhuma noção, nem há nenhuma noção, nem sabemos se o Governo já sabe quando e como é que as várias locais vão poder recomeçar a emitir. Globalmente, qual é a atitude da Comissão Parlamentar em relação a esta matéria? Bom, naturalmente a Comissão Parlamentar tem uma maioria PSD e, portanto, não se pode falar de uma atitude global da Comissão. A verdade é que este é um ponto em que toda a oposição do CDS, ao PRD, PS e PCP e os deputados independentes estão muito críticos em relação ao comportamento do Governo e do PSD nesta matéria. Em relação a frequências regionais ou a frequência nacional, a frequências nacionais, o ministro, neste encontro, a Comissão Parlamentar, tratou esta matéria? Tratou porque lhe perguntámos, respostas foram também invasivas, ou seja, o governo, tanto quanto soubemos, não tem ainda uma posição determinada sobre isso. Aparentemente, tanto quanto julgamos nós perceber das intenções do governo, haverá uma tendência para vir licenciar estações regionais a seguir ao processo de trabalhos locais estar totalmente completo, o que implica não só os alvarás, como também a verificação técnica dos emissores, das antenas, etc., o que leva algum tempo, necessariamente. Depois haverá a tendência para liberalizar as estações, para dar os alvarás às estações regionais e, simultaneamente, fazer um concurso público para a concessão da rádio comercial à iniciativa privada. E sim, então, o Carvalho é deputado, tem contactado com populações de todo o país, está especialmente ligado às questões de comunicação social, constata que este processo de licenciamento das rádios afeta todas. Afeta todas e creio eu que teria de afetar, eu penso que obviamente este processo teria de afetar minimamente as rádios locais, ou seja, creio que um intervalo de uma semana ou duas semanas seria sempre inevitável. Mas penso que o Governo não só está... Então, não foi necessário ir a tanto? Sim, não foi necessário ir a tanto, mas penso que em Portugal, dado a confusão dos petróleos, eu admito que uma semana ou duas semanas fosse necessário. Simplesmente o que me parece é que é não só grave que o Governo tivesse decidido que este encerramento teria feito, como é mais grave que esse encerramento não tenha um período determinado, como o facto só em cima do encerramento, ou seja, um mês de distância, o Governo tenha decidido de anunciar quando é que esse encerramento se dá. E isso, creio eu, a experiência que eu tenho, afetou as campanhas publicitárias, que nesta fase do ano são cruciais para a solvência das rádios locais, afetou as rádios locais de todo o país. E a este argumento o Governo não foi capaz ontem de responder, em matéria dos prejuízos incalculáveis que o Governo acarretou, que as decisões do Governo acarretaram para as rádios locais de todo o país. Os deputados vão acompanhar com atenção o processo de licenciamento? Os deputados vão acompanhar com toda a atenção, tanto quanto possível, visto que tudo isto, infelizmente, vai ficar no âmbito de uma comissão meramente consultiva, dependente do Governo, mas a Assembleia da República, pela parte que toca, pelo menos, aos partidos da oposição, estou certo, vamos acompanhar com toda a atenção. Dia da Rádio. Todos na mesma onda. Nesta cadeia radiofónica, eu diria mais nesta gigantesca cadeia radiofónica, ouvimos o depoimento do deputado da Assembleia da República, Alberto Arons de Carvalho. Dentro de um minuto teremos nova síntese informativa. Hora do continente, 14 nos Açores. Dia da Rádio. Todos na mesma onda. Síntese informativa com Manuela Cássio. Vítor Constâncio não vai voltar à liderança do Partido Socialista. Constâncio apresentou hoje aos dirigentes socialistas uma carta em que afirma definitivamente não tenho condições para voltar a liderar o partido. Este assunto acompanhado de perto pelo repórter Jerónimo Pimentel. Vítor Constâncio será entregue hoje à Comissão Ad Hoc um documento no qual afirma não ter condições para regressar ao Partido Socialista, à PRO-TSF, junto de fontes parlamentares. Os pormenores desses documentos entregues hoje por Vítor Constâncio não são ainda conhecidos. De qualquer forma, o líder missionário do Partido Socialista será posto desta forma ponto final às especulações sobre o seu regresso ou não ao Partido Socialista. Esta questão, esta atitude de Vítor Constâncio vem, de certa forma, Nacional realizar já neste fim de semana os conselheiros socialistas mais não terão de marcar a data do próximo Congresso. E hoje, dia da rádio, o Partido Socialista apresentou na Assembleia da República um projeto sobre o licenciamento das rádios. Socialistas afirmam que o governo não tem competências para apresentar um mapa de frequências e criticam a decisão governamental em encerrar as rádios novas. O governo decidiu hoje aumentar as pensões sociais, uma decisão tomada na reunião do Conselho de Ministros. A pensão mínima do regime geral passa para 14.600 escudos, a do regime rural para 10.700 escudos, quando a pensão social essa aumentou para 9.700 escudos. Todas as outras pensões superiores às pensões mínimas aumentam 10%. Crianças com menos de 12 anos passam a não poder viajar no banco da frente dos automóveis, uma proibição que entra em vigor a partir do próximo dia 17 de dezembro. Os condutores que não respeitarem esta lei vão pagar uma multa que pode ir de 1 a 5 contos por cada criança. E hoje é o dia do não fumador. A ministra Leonor Beleza foi nomeada a não fumadora do ano. E na escola secundária Nuno Luísa Guzmão comemora-se este dia em direto ao repórter Nuno Robi. Fumar é piroso, fumar é perigoso. Esta é a frase central da propaganda de pequenos panfletos e cartazes que enchem por completo aqui em Lisboa a escola secundária Dona Luísa de Guzmão. É que hoje aqui nesta escola vai-se comemorar o Dia Nacional e Internacional do Não Fumador. Para tal, o movimento desta escola, Tabaco à Saúde, convidou várias entidades de vários ministérios para presenciarem e participarem na assinatura de um protocolo entre o Estado e este movimento. O objetivo era assinar o protocolo com jovens a presenciar, para ter mais impacto do que era a sua finalidade principal. Contudo, hoje também, às 3 horas, no Palácio Foz, as entidades convidadas para estarem aqui na escola são homenageadas como os não fumadores do ano. Entre essas personalidades estão Leonor Beleza e Macário Correia. Assim, aqui na escola, jovens estudantes e professores esperam ainda a vinda de Macário Correia, sem ao certo saberem se o secretário de Estado vem ou não. Quanto à assinatura do protocolo com jovens estudantes a presenciar, tudo dependerá, assim, da não confirmada vinda das autoridades competentes. Fumar é piroso, fumar é perigoso. Slogan para comemorar o dia do não fumador. O Conselho Nacional da CGTP Intersindical está reunido em Lisboa, ponto principal na agenda de trabalhos, preparar o Plenário Nacional de Sindicatos que se realiza amanhã. Sindicalistas contestam a política de rendimentos do governo e vão apresentar uma nova proposta. Em Setúbal, as empresas estão moribundas, o desemprego não diminui. Como diz o Presidente da Câmara, que acrescenta, é preciso dar sangue novo ao desenvolvimento económico de Setúbal. Em Fátima, terminaram a momento os trabalhos da Assembleia Plenária do Episcopado Português. Manuel Vilas Boas, diretamente do Santuário de Fátima, apresenta-nos as conclusões. Não é fácil avançar com a velocidade exigida, notícias que corram no interior da Igreja Católica. A contrariar esta prática, foram, no entanto, há momentos facultados à TSF alguns pormenores do comunicado oficial desta Assembleia Plenária e que apenas será tornado público aqui em Lisboa esta tarde às 18 horas em conferência de imprensa. Assim, a TSF soube que a Igreja Católica irá promover em 1991 uma semana social sobre a doutrina social da Igreja no centenário da primeira encíclica social Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Será ainda criado proximamente um Conselho para a Cultura, dinamizando o binómio fé-cultura no mundo contemporâneo. Foram atualizadas ainda as normas fundamentais da formação nos seminários, tema de fundo desta Assembleia Plenária. Mais pormenores, mais logo às 18 horas, na conferência de imprensa, na sede do Episcopado, aqui em Lisboa, onde se aguarda a presença do Cardeal Patriarca de Lisboa e o Bispo-Presidente da Comissão Episcopal para os Meios de Comunicação Social da Igreja, Dom Serafim Ferreira e Silva. Assembleia Plenária do Episcopado Português, trabalhos que terminaram há momentos em Fátima. E nos Açores, dois militares americanos morreram hoje durante um acidente naval, ao largo da Praia da Vitória, em Angra do Heroísmo. O acidente deu-se durante uma operação de reboque de duas embarcações, quando rebentou o cabo que ligava o locador a essas duas embarcações. Nos Açores, a crónica do jornalista Henrique Dédalo. Hoje, cerca das 4 horas da madrugada, tempo dos Açores, verificou-se um acidente provocado pelo choque entre dois rebocadores norte-americanos que, levados por um terceiro, se dirigiam do porto da Praia da Vitória para Inglaterra. O acidente, que se verificou aos 6 minutos de viagem, uma milha e esta do porto terceirense, causou dois mortos e um ferido grave, segundo o Departamento de Informação da Base Americana das Lajes, na palavra do sargento Patrick James, que acrescentou não poder revelar o nome das vítimas até que as famílias sejam notificadas.

No capítulo da informação da manhã, uma outra sondagem, mas desta vez publicada pela revista Telerama, indica que a hora de maior escuta tem lugar entre as 7 e as 7 e um quarto da manhã, em que a rádio bate a televisão por 25 contra 3% da audiência total. Em França, o sucesso das novas rádios. Em Portugal, o sucesso do dia da rádio. Mais de 300 emissoras, todas na mesma onda, pela Rádio Nova. Dia da rádio. Todos na mesma onda. Horas 11 minutos, hora do continente, 14 e 11 nos Açores. Já a seguir em antena um debate no qual participarão as principais forças com assento na Assembleia da República, nomeadamente Carlos da Encarnação por parte do PSD, Jorge Lacão do PS, Jorge Lemos do PCP, Isabel Espada do PRD e Narada Coifró do CDS. A moderar este debate, o jornalista Carlos Andrade. Tema de fundo, o fecho e as frequências a distribuir às rádios locais. Dia da rádio. Todos na mesma onda. Foi a Assembleia da República que viabilizou a atual legislação sobre licenciamento de novas emissoras de radiodifusão. Em consequência, as rádios ainda sem alvará vão ter de fechar precisamente na véspera de Natal. Condição imprescindível para que possam participar num concurso que ninguém sabe quando terá decisões, isto é, quando é que novas rádios poderão voltar a emitir. Justifica-se por isso ouvir os partidos parlamentares. Aqui no estúdio estão os deputados Narina Coissorol, do CDS, Isabel Espada, do PRD, Jorge Lemos, do PCP, Jorge Lacão, do PS e Carlos Encarnação, do PSD. Eu começo precisamente com o deputado do partido em cuja maioria assenta o atual governo, Carlos Encarnação, para um partido que acredita tão fortemente nas virtudes da iniciativa privada e na necessidade de diminuir o peso do Estado, sendo que a forma como foi regulamentado o acesso a novos alvarás corresponde em absoluto àquilo que o PSD prometeu ao eleitorado? Com certeza que sim, eu acho estranho a maneira como se coloca a questão. A maneira como se coloca a questão é, como não podia deixar de ser, e de acordo com a ideia que se criou entre as rádios que estão a concorrer a estes alvarás, uma ideia errada. Vamos lá ver. Vamos tentar desmontar essa questão em dois tempos. Em primeiro lugar, se o PSD quer ou não quer a privatização dos meios de comunicação social. Quer, já quer há muito tempo, quer inclusive quando os outros não queriam. E em relação a muitos outros partidos, talvez dos primeiros e durante muito tempo dos únicos. Querer exatamente esse objetivo, a perseguir esse objetivo, queriam inclusive quando outros partidos defendiam a nacionalização, defendiam objetivamente, e defenderam objetivamente em variedíssimas circunstâncias, a nacionalização de rádios, como por exemplo, vamos para tempos históricos, o Rádio Clube Português, como por exemplo, vamos para tempos históricos, a Rádio Renascença. E nessa altura, já o PSD defendia a privatização dos meios de comunicação social e a manutenção como privados de vários meios de comunicação social, designadamente pelo nível da rádio existente. Portanto, para nós, não é surpresa nenhuma que o PSD defenda isso e tenha defendido isso ao longo do tempo com todo o vigor. Não temos que pedir ameaças a ninguém, mas também não temos, nem comemos, que nos acusem de alguma vez não ter defendido a comunicação social privatizada e a comunicação social privada. Bom, isso sem sumos do âmbito das rádios, porque não é propriamente este o âmbito do programa, como é evidente, nem da discussão, mas sem sumos do âmbito das rádios, certamente teremos muitos outros testemunhos, digamos assim, da nossa posição, quer em relação ao que se passava com os meios de comunicação social escritos, quer em relação ao que se passava, ao que se passa com a televisão. Portanto, do primeiro ponto, eu sugeri-lhe que realmente nós não temos nada a corrigir em relação a isso. Tudo aquilo que nós temos feito é consequente. Tudo aquilo que nós temos feito é um caminho natural da afirmação de um princípio que é também, por natureza, um princípio ideológico. E que ao nível da prática do PSD, daquilo que o PSD tem tentado transmitir, também de algum modo se encontra documentado. Na segunda parte da questão, e esta provavelmente é aquela onde quer realmente chegar com mais incidência, saber se o processo de privatização das rádios foi isento de críticas, se estas soluções terão sido as melhores, se não podemos ter tido outras soluções em relação ao processo de privatização das rádios. Eu aí também teria de fazer um compasso de espera e dizer-lhe o seguinte. Em primeiro lugar, nós deparámos-nos com uma situação que não criámos, mas uma situação que era gravosa do ponto de vista público, do ponto de vista do interesse público, e que tivemos, com todo o cuidado, tivemos, enquanto o governo PSD, com todo o cuidado de gerir. Por isso as medidas foram prudentes, por isso as medidas foram as que foram. Certamente, se temos encontrado uma situação diferente, as medidas a tomar seriam, porventura, também elas mesmas, ligeiramente diferentes. O que nós não podemos deixar de dizer é o seguinte, com o espectro radiofónico como estava, com aquilo que nós queríamos, que ao fim e ao cabo era que a concorrência definisse os projetos mais viáveis, quer ao nível local, quer ao nível regional, quer ao nível nacional, uma solução, provavelmente uma solução adequada e gradativa, que vá de encontro à existência das rádios privadas, que vá de encontro ao amadurecimento dos seus projetos, que vá de encontro também, porque não, às dificuldades que cada uma das rádios vai sentir e tem de sentir necessariamente para ter, enfim, uma atuação do ponto de vista prático e profissional feliz e adequada, eu penso que não poderia ser outro um caminho a encetar. Jorge Leitão, como deputado do Partido Socialista, que tem defendido mais ousadia do que a manifestada pelo atual governo em todo este processo, não sente algum incómodo quando o PS é acusado de ter saído do Executivo do Bloco Central, não tendo resolvido o problema das rádios? Não, eu penso que a questão colocada nesses termos não fará grande sentido, porque o que aconteceu no tempo do Bloco Central foi, da maneira imprevista que a história já registra, a dissolução da Assembleia da República, portanto, a necessidade da convocação antecipada de eleições. Portanto, vários dos processos legislativos que estavam em curso nesse momento tiveram que ser parados por via desse facto político superveniente. Portanto, em função dessa contingência política, o que eu tenho que reconhecer e perante a evidência dos factos foi de que se tem mantido uma linha de coerência por parte do Partido Socialista desde então até esta parte. Digo desde então porque já nesse momento o Partido Socialista tinha avançado com uma iniciativa para o licenciamento das rádios locais. Quero mesmo sublinhar que, como deputado do Partido Socialista, dentro e fora da Assembleia da República, sempre me manifestei de forma ativa no sentido de se criar as condições de legalização da experiência das novas rádios em Portugal, quer as locais, quer as regionais, quer as nacionais. Bom, após essa experiência do Bloco Central, entramos em nova legislatura, desta vez com uma maioria relativa do PSD, e aí, como sabe, travou-se uma dura batalha no sentido da criação de condições legais para o licenciamento dessas novas rádios. Uma lei foi aprovada, uma lei que, como é conhecido, não teve o apoio por parte do partido que suportava o governo, já então o PSD, e por isso o governo não entendeu por bem não aplicar uma lei da República. E tivemos larguíssimos meses em Portugal em que uma lei, apesar da sua validade jurídica, não produziu eficácia prática. Não produziu eficácia prática porque justamente o governo não cumpriu os dispositivos que a lei previa. Pelo contrário, o governo empenhou-se em apresentar uma outra versão da lei, revogando por inteiro aquela que tinha sido aprovada e criando um novo quadro legal. Quadro legal que é este com que atualmente nos confrontamos, o qual verdadeiramente espelha quais são as posições do PSD, uma vez que essas posições foram agora assumidas sem compromisso, na medida em que o PSD, detendo uma maioria absoluta na Assembleia da República, pôde utilizar essa maioria absoluta na aprovação dos exatos termos em que vê o problema. E quais são esses exatos termos? Bem, no essencial, o PSD que se diz ter uma atitude liberal relativamente à iniciativa privada em matéria de comunicação social, revela na prática ter medo da iniciativa privada e das correntes pluralistas de opinião, na medida em que condiciona o acesso ao exercício da atividade rádio de fusão exclusivamente às rádios locais, sendo certo que simultaneamente o poderia fazer e, portanto, não ia fazer às rádios de âmbito regional e às rádios de âmbito nacional, e para além de limitar o processo unicamente às rádios de âmbito local, ainda limita, sem condições de isenção e independência, no próprio processo do licenciamento. Temos, portanto, um conjunto de dados de facto que a meu ver desmentem na prática as afirmações doutrinárias de liberalização que o PSD tem propagado. Sr. Ramos, na opinião do Partido Comunista Português, teria sido possível ir muito mais longe em todo este processo de licenciamento? Eu creio que não só teria sido possível ir, como ainda é possível ir. Haja vontade política para isso e estaremos em condições de o fazer. Eu creio que será interessante no dia de hoje anunciar que o meu partido tem presente na Assembleia da República um pedido de ratificação do decreto governamental e que, do nosso ponto de vista, pode ser agendado, deve ser agendado, deve ser discutido e o próprio PSD, creio eu, não lhe ficaria nada mal que compreendesse que, com a situação criada, se põe em causa um conjunto de regras do jogo e de direitos adquiridos que vão criar enormíssimos problemas, quer do ponto de vista dos direitos dos ouvintes, quer do ponto de vista das legítimas expectativas daqueles que neste momento estão a emitir. Penso ser importante relembrar que na lei que votámos em 87, a lei 887, com o acordo do PSD, isto é importante que se diga, porque por muitas vezes omitido, fixámos um normativo que garantia às rádios não licenciadas a possibilidade de continuarem a emitir até que se fossem conhecidos os resultados do concurso. Poderão dizer, bom, mas estariam em causa critérios, a comissão que fosse apreciar as candidaturas poderia ser pressionada. Creio que não. Creio que o que se passou em França, o que se passou em Espanha, o que se passou em vários países da Comunidade Económica Europeia, em que um fenómeno exatamente com as mesmas características se verificou, não houve qualquer medida de caráter administrativo ou silenciador como esta que agora o governo do PSD pretende aplicar, dando um presente envenenado aos portugueses e às rádios locais na véspera de Natal. Diria ainda que a situação que está criada é uma situação que, por sobre não garantir direitos em termos de temporalidade para as rádios que apresentem candidaturas, levanta outras questões profundamente ligadas. Eu leio o regulamento do concurso e aponto para já, porque creio que vamos depois generalizar o debate, duas questões que, do meu ponto de vista, são fulcrais. Primeira questão, define-se um leque muito alargado de requisitos, mas tem-se o cuidado de dizer que todos estes requisitos, toda esta documentação poderá ainda ser acrescentada de toda a documentação que a Comissão entender solicitar. Ou seja, não há qualquer tipo de garantia que uma estação, um candidato, possa estar em condições de responder a todos os pedidos da Comissão. Porque o artigo 6º do regulamento é claro, diz o seguinte, sem prejuízo de outros elementos que a Comissão Consultiva entenda solicitar, bom, mas que elementos? Eu diria, por outro lado, que o modo como está indefinido, o que se prende com a concessão ou a obtenção de alvarás e o processo exato do concurso, é algo que também nos leva a pôr profundas reticências neste processo. Por outro lado, lá iremos, não pode deixar de se mencionar um aspecto que é talvez o aspecto mais chocante do presente momento, que é o governo guardar para si no bolso uma fatia substancial do espaço radioelétrico e deixando apenas algumas migalhas para distribuição. Ficam já essas questões para um debate mais alargado, para já a vez do PRD, Isabel Espada. O fenómeno das novas rádios é um fenómeno nacional. Que efeitos a nível local prevê com o silenciamento por tempo indeterminado de novas rádios? Eu, antes de começar a responder diretamente à pergunta que me colocou, gostava de fazer referência a uma afirmação, enfim, um comentário que foi feito no início pelo Carlos Andrade, referindo de que que a lei que está atualmente em vigor é uma lei que foi aprovada pela Assembleia da República. Viabilizou-a, É importante, no início do debate, nós dizermos que, efetivamente, e na altura dissemos, a lei, nós considerámos na altura uma lei do PSD, foi uma lei que foi aprovada exclusivamente com os votos do PSD, que evidentemente, porque a maioria estava na Assembleia, conseguiu fazer passar, mas que foi uma lei que não foi sujeita a suficiente debate e diálogo e em relação à qual os deputados do PSD, que nomeadamente trabalharam na comissão eventual da lei da rádio, não tiveram disponíveis para aceitar as propostas, que foram inúmeras por parte da oposição, para evitar precisamente os tais efeitos que nós prevemos catastróficos a nível local, para as rádios locais. Passando então diretamente para a pergunta que colocou. Efetivamente, as rádios locais fizeram vastos investimentos em material e em recursos humanos, e é evidente que no encerramento que se prevê para dia 24, como já foi referido, vai prejudicar de uma forma, enfim, que nós teremos a oportunidade de confirmar, essas rádios que já fizeram esse investimento. O que é que se pode dizer em relação à previsão das consequências? Nós tivemos a oportunidade de avisar, de chamar a atenção para este facto. A lei anterior, que estava anteriormente em vigor e que foi aprovada na anterior legislatura, evitava estas situações, previa um período de transição que não obrigava ao encerramento das rádios e, portanto, às consequências desse encerramento. E, inclusive, e é bom de referir, o PSD, na altura da discussão da anterior lei, que, portanto, foi revogada com a que existe neste momento em vigor, também concordava com o regime de transição que não determinasse o encerramento das rádios. Verifica-se que, depois da queda do anterior governo e do novo governo, este mudou de ideias, apesar do Executivo e do Primeiro-Ministro ser o mesmo, e alterou as intenções que tinha relativamente a esta matéria. Portanto, prevê, em relação ao período de transição, um sistema completamente diferente e que neste momento é altamente prejudicial para as rádios locais, em geral. Deputada Dona Ana Coisterón, na área do seu partido, do CDS, há quem já tenha afirmado que a estratégia do Governo nesta matéria é afinal de esquerda, isto é, que ela tem subjacente uma cultura, digamos, da velha esquerda, agarrada a um culto de virtudes de controle estatal. Também a partir deste ponto de vista? Naturalmente, a partir deste ponto de vista e a partir da afirmação inicial que foi feita por Carlos de Andrade quando perguntou ao Sr. Deputado Carlos Encarnação, em tom de afirmação preliminar, dizendo que o PSD era protagonista da iniciativa privada e da diminuição do Estado. E naturalmente que foi este o programa do Governo, pelo menos na parte demagógica, de espetáculo, que o Governo deu em campanha eleitoral. Passados todo este tempo, tanto do governo minoritário como do governo maioritário, nós temos vindo a verificar, e principalmente na zona de comunicação social dos audiovisuais, de que o governo não só não tem feito nada para alargar o campo de iniciativa privada, antes até restringido, como não tem feito nada para diminuir o peso do Estado, como tem mantido todo o âmbito da intervenção do Estado. E por isso mesmo, aquilo que o meu colega e amigo Dr. Carlos Encarnação disse, que desde sempre o PSD defendeu a iniciativa privada e a diminuição do Estado na comunicação social, tem que ser pesado com grão de sal, como se costuma dizer. Há meios audiovisuais e há meios de comunicação escrita. Quanto a meios de comunicação escrita, naturalmente o governo, ultimamente, tem tomado umas medidas, aliás, restritivas e bastante dilatadas no tempo quanto à venda de alguns jornais, de modo a obter receitas contra certas promessas que tinha feito de preferir, por exemplo, os próprios jornalistas na venda destes jornais, de cooperativas dos profissionais, etc., indo atrás de obtenção de maiores recursos financeiros à custa de determinados títulos e determinados parques jornalísticos. Mas, em matéria de audiovisuais, é preciso lembrar de que o PSD votou no Constituinte o monopólio da televisão pelo Estado. Na lei da televisão, o PSD votou a lei da televisão que dá à televisão como um sujeito unicamente ao Estado e a propriedade unicamente ao Estado. Na lei da radiodifusão, que foi decalcada na lei da televisão, apenas aplicando normativos diferenciadores da sua própria natureza, introduziu-se efetivamente de que ela poderia ser dada, concedida a operadores privados, mas nunca mais se lembrou disso, não fez nada durante todos os anos em que esteve no governo, maioritariamente ou minoritariamente. E por isso é meramente, digamos, sem fundamento válido a afirmação de que o PSD foi sempre pela iniciativa privada e da diminuição do Estado nos audiovisuais. Ora, a posição do CDS nesta matéria foi posta claramente quando do debate desta lei. O CDS sempre entendeu de que devia haver uma lei quadro dos audiovisuais como há em França, sem fazer a distinção entre a televisão e a rádio. Nós entendemos que não é preciso esperar pela revisão constitucional para privatizar a RTP, pelo menos no que diz respeito à concessão de um canal. Isto é, a Constituição não proíbe que um dos canais de televisão, ou que seja criado um novo canal, mas antes da criação de um novo canal, dos canais existentes, um, por exemplo, seja posto, pelo menos determinado, durante determinado tempo da sua emissão, ao serviço de entidades privadas, principalmente a Igreja. O professor Freitas do Amaral já teve até oportunidade de demonstrar que constitucionalmente isto é possível, mostrou através de uma conferência de imprensa e através de uma campanha de que a rádio televisão portuguesa pode estar ao serviço das entidades privadas, sem perder também a natureza do meio da comunicação social pública. Nós não queremos que o Estado fique totalmente, digamos, sem a propriedade da rádio e televisão portuguesa, nunca dissemos isso, mas quanto à rádio, como também sucede quanto aos jornais, nós entendemos que pode ser totalmente privado, embora consideramos que um serviço noticioso ou alguns programas de índole cultural, quanto à rádio, possam ser mantidos em concorrência pelo Estado, através de uma empresa pública, para satisfazer as necessidades, digamos, do interesse coletivo, que não pode ser satisfeito pelo interesse privado, unicamente sob este ponto de vista. Mas o que sucede é que o governo não quer perder o controle da informação. E como não quer perder o controle da informação, verifica-se que o governo não abre mão da televisão e adota toda a espécie de uma política altamente restritiva quanto à rádio, como o temos verificado quanto a todas as peripécias desta lei de rádio e a sua regulamentação que estamos agora a debater. Bom, nós esperamos que a partir de agora o debate possa fluir naturalmente. Eu sugeria que pegássemos, por exemplo, neste mote para a conversa generalizada, se justamente está aqui ou não em causa uma questão de liberdade de informação. Boa sugestão. Podemos começar pela desencarnação. Outra vez? Sim, já que ninguém... Não posso talvez fosse ao contrário, vou agora. Não importa de começar a agarrar o tema. E talvez com a afirmação, as afirmações que me proponho fazer, permita ao deputado Carlos Encarnação um contraditório mais vivo acerca desse tema. A questão é a seguinte. A liberdade de informação supõe dois termos a problema. Por um lado, o direito a informar, portanto, a iniciativa de quem pretende constituir órgãos de comunicação social e, através deles, exprimir livremente a opinião. Por outro lado, o direito a ser informado, ou seja, um direito por parte dos cidadãos a que a informação possa circular em termos justamente de liberdade e pluralidade para que haja uma opinião pública livre numa sociedade aberta. Os dois termos deste direito à informação deveriam estar bem vincados neste problema do exercício da atividade da radiodifusão, quer do ponto de vista de quem emite, quer do ponto de vista de quem recebe. Do ponto de vista de quem emite, no sentido de que a única condicionante à emissão deveria ser as limitações objetivas, ou seja, as limitações de ordem técnica. Tudo o que não for é limitações de ordem técnica no acesso ao espectro será limitação de ordem política, uma vez que, aonde estiverem realizadas e garantidas condições de exercício da atividade de radiodifusão, se elas não forem facultadas, é porque estão a ser arbitrariamente limitadas por quem detém o poder. Há, neste sentido, portanto, uma limitação de uma parte do conteúdo do direito à informação, que é justamente o direito a informar. Uma outra vertente. Há a consequência inevitável disto. Há também uma limitação do direito a ser informado, uma vez que não é potenciada, como deveria ser, a possibilidade de utilização plural do espectro radioelétrico para o exercício deste meio de comunicação social. Neste sentido, portanto, verificamos que a política do governo conduz, de facto, a uma limitação da liberdade de informação. Eu diria que conduz ainda em dois outros sentidos, no que diz respeito concretamente ao processo de licenciamento que vamos ter. Em primeiro lugar, no sentido em que esse licenciamento não garante o princípio constitucional da independência dos meios de comunicação social, uma vez que esse processo de licenciamento é totalmente governamentalizado e, portanto, totalmente dependente das opções de um poder político instalado e não, portanto, facultando um processo isento no sistema de apreciação das candidaturas apresentadas. Por outro lado, as regras do próprio licenciamento distorcem o direito de igualdade em que deveriam apresentar-se e poder apresentar-se os candidatos. De facto, foi criado um sistema de preferências orientado não para privilegiar, em função da regra da igualdade, aqueles que melhores condições tivessem para exercer esta atividade, mas para criar sistemas de informação no estilo dos multimédia, mas traz de multimédias locais, uma vez que vai ser dada a preferência no licenciamento das rádios a quem já for detentor dos jornais ao nível da imprensa regional. Está-se a verificar um fenómeno completamente distorcer da regra da igualdade e que é o seguinte. Rádios locais, que até ao momento exerceram com autonomia a sua função, estão a ver-se obrigadas a procurar aliados em certos órgãos regionais com os quais até ao momento nenhuma relação tinham, no sentido de procurar, através desses jornais, criar melhores condições no processo do concurso público. Ora, o que acontece é que pode haver uma rádio local em excelentes condições, perante outra que teria menos condições, mas que surgiu aliada a um jornal regional e aliada por razões artificiais, vai ser preterida no concurso em função da desvalorização do princípio da igualdade. Aqui tem, portanto, vários elementos que todos contribuem para poder afirmar que há uma efetiva limitação do conteúdo da liberdade de informação neste processo. Jorge Lemos pediu para pegar nas declarações do deputado Jorge Leitão. E vou dar como reproduzidos e fazer minhas muitas das questões já aqui colocadas por Jorge Leitão, não valerá a pena repeti-los. Ainda assim, eu creio que valeria a pena abordar um dos problemas que ele aqui trouxe, tendo em conta que nós estamos a discutir a problemática do licenciamento de estações de radiodifusão, no momento em que, na Assembleia da República, estamos a proceder a uma revisão da lei fundamental e seria bom podermos transportar para a lei fundamental alguns princípios básicos que deveriam orientar a utilização do espectro radioeléctrico. E o Jorge Leitão vai-me desculpar, mas eu creio que o Partido Socialista deu um contributo bastante substancial para que se torne, em termos de revisão constitucional, irreversível uma conquista negativa do PSD, dado que, no acordo que conjuntamente subscreveram, o Partido Socialista aceitou que a alta autoridade para o audiovisual apenas exercesse a sua atividade em relação à televisão, ou seja, o Partido Socialista dá como que adquirir que, em termos de revisão constitucional, está arrumada a questão do licenciamento das rádios. Eu penso que é extremamente negativo. Estamos ainda a tempo de tentar criar um consenso alargado, no sentido de que, quando se trate de distribuir parcelas do espectro radioelétrico, que é um bem do domínio público, essa distribuição seja realizada por uma entidade independente, uma entidade não controlada pelo governo, direto ou indiretamente. Eu não vou agora estar a perder muito tempo a relembrar a composição da comissão que vai apreciar as candidaturas. Direi apenas que cerca de 2/3 das entidades que integram essa comissão são direta ou indiretamente designados pelo PSD. Lembraria, como primeira questão, que para nós é essencial, que este problema não fique desde já resolvido. Entendemos que a lei fundamental do país tem que encontrar um critério de independência para tratar esta questão. Em segundo lugar, eu permitir-me-ia, e até talvez para rentabilizarmos o nosso debate, lembrar alguns dos colegas presentes que neste momento não estamos tanto a discutir a política de privatização da RTP ou a política geral do PSD em termos de comunicação social. Nós poderíamos fazê-lo, mas creio que o tempo limitado que temos, por um lado, aconselha a que me centre mais na questão fundamental, que é a lei de rádio, que é a ameaça que paira sobre centenas de emissores não licenciados neste momento ou a curto prazo. E diria o seguinte, convido a ver como se processou em termos parlamentares a elaboração desta lei. Digamos, não fizemos uma lei para responder exclusivamente às rádios locais. Foi sempre entendimento na comissão e por parte do próprio PSD que, quando estávamos a tratar da rádio, estávamos a tratar da questão do espectro radioelétrico nas suas diversas componentes. Nas redes de cobertura nacional, nas redes regionais ou nas frequências locais. E não se compreende que, partindo destes pressupostos, o governo decida unilateralmente que eu fico com um conjunto de coberturas regionais ou uma cobertura nacional no bolso e ponho apenas a concurso um conjunto de frequências locais. Mas faz-se um concurso, distribuem-se estas rádios locais e provavelmente vão-se criar inibições a que depois estas rádios locais possam concorrer a outro tipo de projeto. Enfim, nessa altura surgirão outros concorrentes. Dizer-lhe finalmente o seguinte. Entendemos que ainda é possível, e o bom senso que deveria entrar nesta matéria, que ainda é possível, através de uma rápida intervenção parlamentar, alterar essa questão essencial do blackout das rádios locais na Natal. É um apelo que faço ao deputado Carlos Encarnação, que penso ser sensível a estas questões da comunicação social, e perceber que não se resolvem questões desta importância da liberdade de imprensa, da liberdade de informação, como quem gere uma empresa a computador, que parece ser a atitude do Ministro Porto Santos. Isabel Espada tinha pedido para intervir agora, de qualquer forma, eu perguntava se também concorda com esta ideia de que, de alguma forma, o Governo começou a construir a casa pelo telhado ao proceder primeiro ao licenciamento de rádios locais. Pois, é evidente que eu neste momento, antes de mais, quase que tinha vontade de passar a palavra ao Sr. Deputado Carlos de Encarnação para que ele pudesse responder a este apelo feito pelo deputado Jorge Lemos. E vai falar já assim. Acho que sim, que é interessante, desde já, as pessoas que estão a ouvir as rádios locais e as rádios livres em casa, saberem realmente qual será a disponibilidade do PSD para, ainda nesta altura, evitarem as situações que se adivinham em termos de encerramentos das rádios livres, não é? Portanto, estamos ansiosamente à espera da resposta do Sr. Deputado Carlos Encarnação, mas de resto, e em relação à pergunta concreta que me colocou, É evidente que nós, quando fizemos, quando debatemos a lei, quando atentámos a discutir e dialogar na Assembleia da República, pretendíamos que ela fosse uma lei consensual e que abrangesse essas áreas todas, de forma a que o governo não fosse o único interlocutor, portanto, no sistema de monólogo, a decidir sobre uma matéria tão importante e tão fundamental para o interesse nacional. É evidente que isto tem a ver com outra questão que já aqui foi debatida. Saber até que ponto é que o PSD está a ser realmente coerente e consequente com as posições que tem vindo a adotar relativamente a esta matéria ao longo dos tempos. E eu, senhor deputado do PSD, vai me desculpar, mas eu penso que realmente o PSD tem sido coerente, sim, mas para satisfazer os seus interesses político-partidários, sempre, em qualquer circunstância. E, em relação a esta matéria, é importante não só nós enquadrarmos este debate em relação à lei da rádio, mas pensarmos em todo o processo que tem vindo a ser adotado relativamente à informação em geral, nomeadamente em relação à televisão e à televisão privada em concreto, que realmente na anterior legislatura o PSD fazia referência de que era preciso privatizar a televisão, na altura era o PCP que dizia, só depois da revisão constitucional, atualmente as posições inverteram-se. O PSD diz, sim senhor, a televisão privada, nós somos coerentes, mas só depois da revisão constitucional. E, portanto, eu penso que a coerência e a consequência do projeto do PSD relativamente a esta matéria é um projeto muito pessoal, não tem absolutamente nada a ver com os interesses nacionais e não tem em absoluto a ver com a posição que as rádios livres têm vindo a veicular ao longo de todos estes tempos. Por várias vezes os seus representantes chamaram a atenção para os problemas que lhes seriam criados e às populações locais pelo encerramento, que está previsto para o dia 24, como já foi referido, e o PSD, sabendo dessa posição, sabendo das consequências, até agora não manifestou vontade de diálogo, nem qualquer abertura para arranjar uma solução alternativa. Eu quase que diria que talvez o Sr. Deputado Jorge Lemos seja um pouco otimista quando espera ainda que haja possibilidade de se fazer algum retrocesso em relação a este processo todo. Porque eu penso que o PSD sabe muito bem o que está a fazer e sabe muito bem quais são as suas intenções. Ele tem intenções bem determinadas, não abrir mão da informação, de tê-la cada vez mais e, portanto, isto faz parte de um projeto global que não vai acabar por aqui, evidentemente. Sr. Deputado Carlos Encarnação, naturalmente que há aqui já várias questões que de alguma forma lhe foram endereçadas como deputado do partido em que assenta este governo, mas de qualquer forma eu talvez lhe propusesse entre as muitas uma, digamos, para a abordagem, que é um pouco esta ideia de que a maior parte, certamente a esmagadora maioria das novas rádios têm por detrás empresas regularmente constituídas, a face do direito português, que cumprem deveres com os seus trabalhadores, em termos, por exemplo, da previdência, que cumprem deveres de natureza fiscal, de natureza tributária. Até que ponto é que sente que o governo está posto a dar respostas claras, pelo seu lado, como contrapartida, nomeadamente em relação ao tempo de encerramento das rádios, que é vital para saber se o projeto pode subsistir ou não, e no fundo, qual é a sua política em relação estas experiências lançadas e que já dão emprego muita gente. Bom, eu podia começar por responder à sua pergunta, mas houve tanta coisa dita antes, houve tanta injustiça para com o PSD, para com as posições corajosamente que tem defendido ao longo do tempo, que eu repito aquilo que disse no início, muitas vezes sozinho, muitas vezes sem grande parte das pessoas que aqui estão, outras os seus partidos falavam, outras que, enfim, que não tinham na altura, provavelmente, filiação partidária, porque os partidos não existiam na ocasião e, portanto, não tinham oportunidade de se pronunciar em relação a estas matérias. E não faziam também, que não posso deixar de salientar e tentar corrigir algumas afirmações que reputo completamente injustas e inexplicáveis. A primeira coisa que eu diria em relação a esta questão é muito claramente esta. Nós não estamos aqui a fazer um choradinho em relação a rádios locais. Não é esse o objetivo desta mesa redonda. Não é certo. Nós não estamos aqui para ser agradáveis às rádios locais, para falar no fantasma que aparece na noite de Natal, ou qualquer coisa como isso. Quer dizer, o que estamos aqui é para tentar discutir um problema, e discutir um problema com toda a seriedade que ele coloca. Gostaria de afirmar, em relação, por exemplo, àquilo que disse o deputado Jorge Lacan, que é o seguinte. Nós, variedíssimas vezes, na Assembleia da República, em relação, e desde há muito tempo para cá, sempre que se falou no problema das privatizações do setor da comunicação social, um tal setor da comunicação social, que a deputada Isabel Espada diz que nós não queremos privatizar, que o governo não quer abrir mão, mas que é exatamente o contrário. Porque o governo abriu mão dos jornais estatizados, foi o primeiro governo a fazer isso. O governo criou legislação que toda a gente pode discutir e tem o direito de discutir se é boa, se é má, se é menos boa, se é menos má, mas que criou a possibilidade das rádios locais serem concursadas e legalizadas. Locais e depois regionais e nacionais. Permita-me apenas uma observação. Eu creio que o Sr. Deputado de Marana Rui Soró, um pouco na linha dessa objeção que estava a apresentar, tinha também acusado o PSD de alguma forma ter dois pesos e duas medidas em relação à comunicação social em geral. Não há nenhuma posição diferente. O que eu queria recordar era o seguinte, era que aquilo, e na sequência, e quando eu fiz esta pequena excursão em relação à intervenção da deputada Isabel Espada, eu fui-la inserida numa opinião que me permitiu comentar o deputado Jorge Lacan. E que terminava da seguinte maneira, dizia o deputado Jorge Lacan que em relação, por exemplo, aos meios de comunicação social radiofónicos, o que o governo estava a fazer era limitar arbitrariamente a atribuição. Eu penso que esta crítica do deputado Jorge Lacan enquadra-se ou repete um pouco aquilo que o Sr. Deputado Nereira Coitoró também quis dizer na sua intervenção. E o que eu quero dizer é isto, é que o espectro radioelétrico é um bem escasso. Como é um bem escasso, deve haver uma regulamentação especial para a sua atribuição. Penso que ninguém discordará disto. E o que acontece? O que acontece em relação à afirmação do deputado Jorge Lacan é isto. É que se nós seguíssemos a linha de raciocínio do deputado Jorge Lacan, o que é que acontecia? Acontecia que estava toda a gente a falar ao mesmo tempo, ou toda a gente ao mesmo tempo a ouvir. Isto, em termos práticos, fazia com que ninguém dissesse nada e ninguém ouvisse nada. Era a melhor forma de invalidar o direito à informação e era a melhor forma de invalidar o direito a ser informado. Pelos vistos, e eu não quero fazer injustiça ao deputado Jorge Lacan que eu fizesse isso, mas seria o modo mais prático de conseguir este belo objetivo. Mas admitindo que isso é verdade, não quero então pegar um pouco no mote que eu lhe deixei na introdução a esta passagem para si, que é justamente uma eventual contrapartida que o Governo deveria dar em empresas em que o seu Governo não passa. Fiz um comentário em relação a essa sua introdução à questão. Já noutras ocasiões, até na TSF, comentei essa questão mais aprofundadamente. Não queria deixar de dizer o seguinte, é que nós entendemos que quando nós estamos a argumentar este concurso da forma como fazemos, que é inclusive na possibilidade, no risco que toda a empresa deve assumir, durante determinada altura, e as pessoas e as empresas sabiam disso, antecipadamente, poderiam encerrar por algum tempo, nós estamos conscientes de que os projetos devem ser aquilatados em razão de variadíssimas vicissitudes e por conta também desta. Ao fim e ao cabo, este período de encerramento que nós queremos o mais curto possível é também um fator, ou é também um meio, de verificar a solidez dos projetos aqui envolvidos. Eu quero aqui também, a este propósito, fazer um pequeno comentário que não posso deixar de fazer, porque realmente também aqui foram proferidas algumas afirmações gravíssimamente injustas. Por exemplo, não a deputada Isabel Espada, não a deputada Mariana Coissou, peço desculpa, em alguns dias, com certeza, tivemos a sua colaboração. Mas, recordo bem, o deputado Jorge Lemos, e recordo bem o deputado Jorge Lacan, tivemos, nós os três, pelo menos, um trabalho muito profícuo em alterações que o PSD na Comissão aceitou em relação à lei que estamos agora a discutir. Houve várias alterações variedíssimas, um mundo muito grande de alterações, que foram sugeridas quer pelo PS, quer pelo PCP, e que o PSD acolheu, quer também pelo CDS, e que o PSD acolheu. Eu peço desculpa de não ter mencionado com devido ênfase o deputado Mariana Coissola, mas realmente a maior parte dos trabalhos estivemos, fundamentalmente, o deputado Jorge Lacão, o deputado Jorge Lemos e eu próprio na comissão. Portanto, houve muitas alterações que foram omitidas. Houve muitas alterações que foram incorporadas. O que acontece é que houve algumas outras que, porventura, estes dois partidos entendem como mais importantes e que nós não podemos aceder a introduzir na legislação produzida. Pareceu-me que o Sr. Deputado Mariana Coissola tinha ficado, digamos, não sei se chocado será a palavra certa, em relação à ideia expressa pelo deputado Carlos Encarnação, de que com este método o Governo está a fazer um teste à solidez dos projetos... Eu tenho ficado, não digo chocado, estou habituado aos debates contraditórios e às posições que o PSD toma e aos conceitos que desenvolve. Nunca posso estar chocado, porque posso estar em contradição, posso estar em desacordo. Ora bem, há aqui dois ou três problemas que foram levantados e que merecem um exame atento. Vamos deixar o problema da liberdade de informação, o problema de comunicação social e da privatização. Parece que o país não está cego nem surdo, sabe o que é a privatização, o que é que o governo tem feito e qual é a paisagem audiovisual reinante, vigente no nosso país. Há o monopólio de televisão, há o monopólio da informação nacional por parte de rádio por duas estações. O governo não prevê para breve qualquer estação de rádio privada de âmbito nacional, nem no âmbito regional, e está a restringir o mais possível e governamentalizar o mais possível o projeto de aparecimento de rádios locais. Isto são juízes de facto, não são afirmações injustas, não são coisas que a gente atribua ao PSD. Quem leu as leis, quem leu os diplomas, quem está dentro da rádio, quem ouve todos os dias a rádio, sabe que isto é assim mesmo, não há outras coisas para se opor. Mas o problema fundamental que se põe é o seguinte, é dizer que o método escolhido pelo governo para disciplinar as rádios locais, já que nem sequer querem ouvir falar de rádios nacionais e rádios regionais, e aquilo que mais falta fazem, do ponto de vista da informação e do para quebrar o monopólio do duopólio atualmente existente. Eu tenho informação, é verdade. O duopólio atualmente existente. O Sr. Deputado Carlos Encarnação está a dizer que não é verdade. Eu estou a brevíssimo que isto não é verdade. Neste momento existe o duopólio. Isto não pode ser. É verdade. Não é verdade. É verdade. Basta ler a notificação publicada. Nós temos, e já dissemos veríssimas vezes, vários momentos, há um momento suficiente de apreciação de vários projetos. Agora se vai na alma do Ministro da Juventude e do Secretário de Estado. Ou se vai na sua aula, vai na gestão do Ministro da Juventude, isso não é verdade. O que está nas leis, o que está nos regulamentos, o que está nas declarações do Governo, o que está em todo o lado, é que o Governo não quer ouvir falar de rádio nacional por enquanto, se o Governo diz. Por enquanto, não. O Governo não quer ouvir falar por enquanto de rádios regionais. O Governo não quer ouvir falar por enquanto de liberalização total de rádios locais. Portanto, o que é que o Governo quer? Total. O Governo quer o duopólio nacional, que existe atualmente, quer que as rádios regionais surjam depois de surgirem as tais regiões PSD, regiões laranjas, que estão administrativamente em marcha e depois de tudo será uma espécie de cúpula para cobrir estas regiões que o PSD está a pensar por via administrativa, criar as infraestruturas e qualquer dia nós vamos acordar com as regiões já feitas, né? E então depois haverá as rádios regionais e quanto às rádios locais, o que é que o Governo quer? O Governo quer cingir ou acoplar à comunicação social regional. E sobre a comunicação social regional, o Governo já tem uma lei. Quer dizer, quando criou determinado modo de exercício da profissão de jornalistas de órgãos regionais, de imprensa regional. Quando já fixou regras para a informação regional. Já fez, de caso pensado, de modo a limitar para determinadas áreas que eleitoralmente são lucrativas. Por exemplo, eu ficaria muito satisfeito de que, sendo a maior parte da imprensa regional de tutela, digamos assim, da Igreja Católica, que estas rádios estivessem mais ou menos sob a tutela da Igreja. Mas não fico satisfeito com isso, porque eu julgo que, embora a Igreja precise de uma voz, e já tem a Rádio Renascença, pode ter rádios locais, não deve ser a única. Deve haver uma completa gama de todas as correntes de opinião e que deve haver a maior liberdade possível para a criação destas rádios locais. O que não quer dizer aquilo que se ensina no primeiro dia de direito. Porque é que existe a autoridade? Porque é que existe direito? Porque a liberdade de um não vai chocar com a liberdade do outro. Por amor de Deus, isto é, não é o argumento que depois, no segundo dia ou terceiro dia das aulas, se mantenha. Porque a gente sabe quando é que se limita a liberdade de um e a liberdade do outro para surgirem normas objetivas de comportamento que se aplicam a todos. Não há triste argumento comezinho de que todos começariam a falar e ninguém ouvia. Não, que foi aqui dito, realmente é um argumento falacioso. Ora bem, o problema, portanto, é o seguinte. Qual foi o critério que o governo adotou para silenciar? Porquê é que é preciso silenciar durante tanto tempo? Porquê? Qual é a razão objetiva? Porquê é preciso silenciar tantos dias? Porquê é que não basta silenciar por 10 dias? Isso aliás se consegue descobrir algumas razões? Não, por isso é que nós queremos saber à maioria. Mas está a tentar? Que tem a virtude de nunca ter dúvidas e nunca errar. Que nos diga, pelo menos, qual foi o critério de fixar isso todo este tempo. Porque é que escolheu exatamente o tempo indefinido? O chamado tempo indefinido. Em segundo lugar, queríamos saber, só depois de destruir as empresas existentes é que se vê qual é a solidez. Quer dizer, a sua pergunta foi, estas empresas tinham determinada composição do capital, tinham sua organização empresarial, estavam a receber publicidade, estavam a pagar salários, ninguém foi à falência, estavam a cumprir normalmente os seus compromissos, estavam a produzir um bom trabalho e de repente agora são silenciadas. E responde-se. Vamos destruir para saber a solidez delas. Quer dizer, ela tem que pôr no rumo dos trabalhadores, tem que parar com a publicidade, tem que pagar as indemnizações, tem que dar a luz para depois saber a solidez. Quer dizer, sobre os escombros. Podemos discutir, mas não podemos pôr na boca dos outros verdades que. Também assim eu lhe ia pedir agora, uma vez que já ficaram, digamos, sublinhados pelo menos dois aspectos, duas preocupações que são importantes para o CDS, eu propunha agora que nós... Para nós era simplesmente dizer o seguinte, nós concordamos que algumas das empresas têm que sair do espectro, mas não é pelo ponto de vista de solidez, depois, sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista de distribuição, há empresas que têm que sair do espectro, não podem ficar todas. A única coisa é que isto não pode ser feito através de um conselho governamentalizado, através de favores partidários, através de uma rede em que o governo e o partido dominam o espectro e que só dão, através da maioria que tem no Conselho Consultivo, aquilo que eles pretendem e pedem aos outros os elementos que nunca mais terão fim. Não, isto é, não há um critério objetivo, um critério suprapartidário, um critério objetivamente aceitável por todas as forças e, por isso, estas críticas, que não são apenas críticas de oposição por oposição, mas críticas construtivas para que o PSD abra os olhos. Senhora, abra os ouvidos. Senhora deputada Isabel Espada, até que ponto é que o PRD considera que neste, por enquanto, em relação ao licenciamento de rádios nacionais, há um horizonte, enfim, visível para as novas rádios? Até que ponto é que este, por enquanto, terá uma esperança concreta para as novas rádios, na opinião do PRD? Eu penso que é evidente que para o concurso ser feito de uma forma transparente, sendo utilizados critérios perfeitamente corretos e de que o processo decorra de uma forma isenta, que nós, enfim, não acreditamos nisso, mas supondo que isso iria acontecer, é evidente que os resultados do concurso e, portanto, a atribuição de alvarás não pode demorar pouco tempo. Terá forçosamente que demorar muito tempo. Porque se demorar pouco tempo, imediatamente, as suspeitas que nós temos neste momento só se vêm mais uma vez confirmar. de que os alvarás já estão a partir atribuídos, já se sabe a quem é que se quer atribuir e, portanto, o concurso não precisa demorar tempo nenhum porque isso já está determinado. Mas isso em relação às rádios locais? Em relação e quanto à possibilidade de um concurso para rádios regionais e nacionais? Bom, se me dá licença, eu penso que o PSD é tem que... em relação à Cruz. Pois. É evidente que o Sr. Deputado Miranda Coissero, há bocado, com uma questão, qual será a razão objetiva para silenciar neste momento? Eu penso que esta questão é fundamental. Está aqui no decreto-lei que vem regulamentar. O Governo diz que, entre vários motivos, pensa que é para salvaguardar o respeito pelo princípio da igualdade e que não é legítimo que, estando uma comissão a funcionar para a apreciação de candidaturas para a atribuição de alvarás, se permita que os candidatos à atribuição dos mesmos possam iniciar as suas emissões ou continuar a emitir, continuando assim a independência de que necessariamente a mesma comissão terá de votar. Ora bem, partida independente, constituída por uma série de leques com várias sensibilidades e várias tendências, não vemos de que forma é que ela possa ser influenciada. Seria a nossa posição, mas que essa comissão não tem a constituição que nós desejaríamos que tivesse. Portanto, nós pensamos que esta comissão é uma comissão altamente governamentalizada. E, portanto, se não fosse assim, se fosse uma comissão isenta, não poderia de forma alguma ser influenciada pela emissão das rádios locais. Mas não é parece que razões de natureza técnica, por exemplo, aconselhariam a que se começasse precisamente por licenciar rádios nacionais e regionais, sob pena de agora se virem a prejudicar as rádios locais que consigam licenciamento? Evidente. Mas se me dá licença para terminar, eu gostaria de dizer que em relação esta questão da independência, nós, à partida, vemos que não há condições nenhumas de independência e isenção na atribuição e nos critérios de licenciamento, posto que a comissão que está a formar para a escolha e para a atribuição de alvarás é uma comissão que, à partida, não tem condições de isenção nem de independência. Portanto, o argumento do Governo, à partida, para o encerramento das rádios locais, é um argumento que perde toda a validade face à constituição da própria comissão que vai atribuir ao voto. E a passagem para o Sr. Deputado Jorge Lemos poderia ser justamente esta. Estamos aqui perante um exercício de autoridade de alguma forma inútil por parte do Governo? Eu penso, se me permite, que haveria duas ou três referências que antes disso importaria comentar. O deputado Carlos Encarnação trouxe-nos aqui uma reflexão que me parece importante desenvolver. Referiu que o que se vai passar não é uma surpresa, que as empresas estavam informadas à partida que as regras do jogo iriam ser estas. Se me permite, Sr. Deputado Carlos Encarnação, a lei que o seu partido votou, lei 887, dizia claramente às empresas que estão agora a funcionar que, até à atribuição dos alvarás, elas poderiam continuar a emitir. Ou seja, as empresas sabiam o contrário. As empresas sabiam que poderiam avançar com os seus investimentos, poderiam avançar com as suas grelhas publicitárias, com os seus compromissos, bom, e que, se eventualmente não tivessem um alvará atribuído, então, obviamente, teriam que fechar as portas. Creio que outro aspecto falacioso do deputado Encarnação é tentar demonstrar perante o povo e o país que haveria alguma oposição por parte dos partidos aqui representados a que houvesse regras para a utilização de um bem que é limitado, que é o espectro radioeléctrico. Não é isso que está em causa. Antes, pelo contrário. Nós temos defendido, o meu partido tem defendido, que deve haver regras. E a primeira dessas regras é que o acesso a esse bem que é de todos nós seja feito por critérios objetivos e não subjetivos. Seja feito por pessoas com caráter independente e não por entidades que, de um modo ou de outro, estão relacionados com um partido maioritário ou com um partido governamental. Bom, era esse o critério constante da Lei 8.87. Como sabe, não havia uma comissão que lhe entravasse o governo no sentido de atribuir ou não atribuir alvarás, mas era uma comissão que tinha pelo menos a possibilidade de dizer que a esse projeto não, porque esse projeto não tem condições para ir para lá. Mas o PCP considera que com esta comissão está irremediavelmente comprometida a isenção do processo? Eu posso lhe dizer, e não estou agora a referir-me em concreto às pessoas que lá estão, eu faço qualquer suspeição, o que lhe posso dizer é que a gênese deste artigo, as condições em que ele foi feito, foi um artigo precisamente para garantir ao Governo duas coisas. Primeiro, que o Governo continuaria a ter controle na atribuição. Segundo, lavar alguma responsabilidade, limpar alguma responsabilidade para o Governo, ou seja, ficar bem com Deus e ficar bem com o diabo. Dizer às rádios locais, bem, quem tem a culpa é a Comissão. Por outro lado, saber que como a Comissão reflete no essencial a própria composição governamental, está garantida a partir do projeto que o Governo entende. Terceira questão que me parece essencial. Não podemos, em matéria de tão enorme ficarmos por enquanto. Mas por enquanto é a ausência de resposta. É mais uma resposta enganosa. O que é fundamental neste momento é saber o seguinte. Vale a pena ou não vale estar a pensar em Portugal em projetos profissionais, projetos que possam concorrer com o voo para o existente. E enquanto o Governo disser por enquanto não, eu pergunto qual é a empresa que vai apostar nesse sentido. Que garantias tem que os seus investimentos vão ser rentabilizados? O deputado Carlos Encarnação pode ter a melhor boa vontade, mas, enquanto não passarmos do por enquanto a uma definição rigorosa que a partir de tal podemos ir por esse caminho, não acredito que os projetos governamentais contemplem qualquer intervenção no domínio regional ou nacional. Finalmente, a lei que temos, a lei que queremos, não se pode. Correções de natureza formal, melhorias de natureza de redação, acertar determinadas posições com princípios fundamentais da lei. E opções políticas. O PSD não cedeu uma vírgula nas questões essenciais da lei da rádio. O PSD entrou com uma proposta e essa proposta saiu igual ou talvez pior do que tinha entrado na Assembleia da República. Desde logo, porque o PSD, isto também não se pode atribuiu-se a si próprio governo algo que deveria ter sido feito pela Assembleia da República. Porque sendo o espectro radioelétrico um bem do domínio público, nos termos da Constituição, a regulamentação dos bens do domínio público ou do uso dos bens do domínio público cabe à própria Assembleia da República. É uma matéria que ainda terá que ser resolvida provavelmente noutra sede, mas é importante que isto seja. Mas para terminar, dizer-lhe só o seguinte. Temos que sair deste debate com alguma perspectiva. Quando há pouco a Isabel me colocava a questão da esperança, é óbvio que não deixei de lutar. Se perdesse a esperança, ia-me embora e dizia o Estado de Laranja está consolidado, vamos todos embora. Não, eu acredito ainda que há bom senso, que há capacidade de luta, que as rádios locais, através desta grande emissão que estão a realizar, vão contribuir, através da opinião pública, decisivamente, para que o partido maioritário possa ainda reconciliar e seguir o caminho que a justiça reclama neste momento. Bom, eu propunha que continuássemos este debate, dando agora a palavra ao deputado Jorge Leicão, também para lhe perguntar se, na opinião do Partido Socialista, teria sido desejável começar pelo outro lado, isto é, pelas rádios nacionais e locais. Queria, sem fugir à pergunta que me faz, fazer apenas uma consideração que há pouco não tive ocasião de comentar a propósito de uma observação do deputado Jorge Lemos no que diz respeito ao acordo da revisão constitucional celebrado entre o PS e o PSD. O doutor, o deputado Jorge Lemos, fez uma constatação que eu suponho que tem alguma razão para fazer, na medida em que, olhando para a solução encontrada no domínio audiovisual, se verifica que a alta autoridade apenas tem domínio sobre a televisão, não o tendo sobre a rádio. Mas é preciso ver o outro lado do problema. O outro lado do problema é, tendo em vista o futuro acesso de entidades privadas ao exercício desta atividade, não havia na Constituição Portuguesa qualquer definição das condições em que esse acesso se faria e, portanto, do processo do licenciamento em termos institucionalizados pela própria Constituição. o PS não conseguiu do PSD, senão essa abertura para o domínio da televisão. E neste sentido, o PS conseguiu uma benfeitoria relativamente à versão atual do texto da Constituição. DNA não conseguiu tudo aquilo que seria desejável. E eu, nesse ponto, concordo. Nesse ponto concordo, porque foi uma benfeitoria